Muito bem educadinhos são as nossas crianças. Muito bem. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Sou Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, digníssimos vereadores. Sou Presidente da União de Freguesias da Glória e Vera Cruz, membros da Assembleia Municipal e demais autarcas. Sou Delegada Regional de Educação do Centro. Sou Diretor do Agrupamento de Escolas de Aveiro e restante equipa. Sou Coordenadora também do Estabelecimento de Ensino. Sou membros do Conselho Municipal de Educação e também do nosso Agrupamento de Escolas de Aveiro. Caros dirigentes da Associação de Pais, entidades e dirigentes associativos, sou empreiteiro da Sol Sétima, responsável pela construção daqui da nossa escola, colegas das várias divisões da Câmara Municipal de Aveiro, pais e familiares, senhores professores, senhores funcionários e, acima de tudo, meninas e meninos. Deixei para último, realmente, as nossas crianças, para contrariar aquilo que realmente é a listagem. E normalmente costuma-se dizer que o que estão no topo é que são os mais importantes, e perdoe-me, Sr. Presidente, comecei por si, eu acho que os mais importantes hoje e sempre são as nossas crianças. Elas é que realmente motivam todo o trabalho que vamos fazendo e que hoje aqui assinalamos nesta data, neste dia de festa, que embora de chuva, mas também diz o ditado, casamento molhado é casamento abençoado, e esperemos que realmente também seja um bom pronúncio para esta nova escola, para esta escola remodelada e ampliada da Vera Cruz. Como disse, é com muito gosto que aqui estamos neste dia de festa, mas embora hoje é apenas a inauguração formal, porque aquela que realmente foi a inauguração principal aconteceu no passado dia 21 de setembro, quando as nossas crianças e os nossos profissionais de educação começaram a trabalhar aqui, nesta casa. É importante, sem dúvida, as paredes, sem dúvida. Temos aqui um equipamento muito bom, mas permitam-me recordar que uma escola é feita de pessoas. E realmente são as pessoas que são mais importantes, os profissionais que aqui trabalham e, acima de tudo, as nossas crianças. Por isso, este dia é, de facto, para elas, em primeiro lugar. Queria agora convidar a nossa coordenadora para realmente vos dirigir umas palavras neste dia que acredito que também seja muito importante para ela. E que veio de propósito, lesionada, para não perder este momento com todos vós. Todos bem. Boa tarde a todos e a todas. De facto, eu, quem me conhece, sabe que eu não sou de grandes formalidades. Hoje estamos aqui no ato formal, digno, e que eu, de facto, não podia perder. Não estou em condições de estar ainda ao serviço. Espero estar rapidamente, isto está a correr bem. Mas não podia perder, de forma alguma, este momento. Não por estar aqui, é por estar no meio desta escola, da qual me orgulho de pertencer. Como mesmo há bocado ouviram, e eu repito sempre isto, o que faz uma escola não são as paredes, o que faz a escola são as pessoas. E, de facto, há quase 20 anos, com algumas interrupções, que ando nesta escola. Conheci esta escola já em várias apresentações em termos de paredes, e esta é, de facto, uma maravilha entrar aqui. E valeu a pena ter saído por 2 anos, ter voltado, ter regressado. As pessoas que fazem a escola, fizeram a escola durante 2 anos em contentores. E tanto os meninos, como os professores, como as funcionárias, estão de parabéns e agradeço todo o empenho com que o fizeram. E merecemos, de facto, voltar para aqui e ter esta escola lindíssima, que é a primeira reação que se entra aqui, é uma escola lindíssima. E isso não faz a escola melhor, mas faz a escola mais agradável, dá-nos mais prazer trabalhar aqui. E agradeço, de facto, a quem nos proporcionou isso, o ter-nos dado esta escola, a teres oferecido outras valências para a escola. A escola está melhor, não está só mais bonita, está melhor, está mais funcional, está mais ampla, podemos receber muito melhor os nossos meninos. São eles a nossa preocupação, é para eles trabalhamos todos os dias. do princípio ao fim. Escolher o dia de hoje, não sei se foi por coincidência, mas foi de facto num dia muito feliz, o ser o dia da implantação da República e estar a comemorar a renovação de uma escola pública e haver alguém de facto que ainda investe na escola pública e acreditar na escola pública é importante, emociona-nos e obrigado a quem nos proporcionou isso. Não tenho mais o que dizer, só tenho que agradecer a todos quantos aqui trabalham, a todos quantos nos ajudaram e a dizer que conto com toda a gente, com os meninos, com os professores, com as funcionárias, com a Associação de Pais, com todos os pais, com a autarquia naturalmente, para que possamos levar para a frente a nossa nova escola. Sentimos bem aqui, temos muito prazer em estar aqui e contem connosco para aquilo que for preciso. Nós estamos cá com os nossos meninos e viva a Escola da Vera Cruz. Em seguida, gostaria de chamar a usar a palavra o nosso diretor do Agrupamento Escolas de Aveiro, professor Carlos Magalhães, mas antes queria pedir-vos a todos uma pequena coisa. Quis o acaso que hoje mesmo também, para além de ser 5 de outubro, que realmente coincidisse com o dia de aniversário do nosso diretor. Por isso queria pedir-vos uma salva de palmas para ele. Regional, senhores vereadores, senhores membros do Conselho Municipal, espero que os meus netos logo à noite estejam assim tão certinhos como vocês. Portanto, muito, muito obrigado por esta maldade. Passados 13 anos que eu ando nisto, no primeiro ciclo, eis-nos chegados aqui. Quando eu chego ao agrupamento horizontal de Aveiro, há 13 anos, era esta a escola, a sede desse agrupamento. Muita coisa aconteceu nestes 13 anos. Felizmente, hoje, o nosso agrupamento tem as escolas todas requalificadas. Em Aveiro, cidade, estamos bem em termos de requalificação. Os meus colegas diretores, que eu estou a ver por aí, lutem por isto, porque os senhores presidentes da Câmara passam, mas as nossas lutas continuam e temos que andar sempre de volta disto e é se queremos ter obra. E, portanto, demorou 13 anos a chegar aqui, mas chegamos. Queria dar nota que nós em Aveiro estamos super lotados. Estamos a inaugurar uma escola que está já cheia. Tivemos outros tantos pais que não conseguiram entrar e gostariam de ter entrado. E, portanto, é uma questão que nós, em sede de Carta Educativa, em sede de outras instâncias, temos que resolver, porque em Aveiro, neste momento, não há uma única vaga no primeiro ciclo. De igual modo, nos jardins de infância, temos uma lista de espera muito grande. E, portanto, o termo chegado aqui foi muito bom, mas muito há ainda para se fazer. Continuando com estas maldades, que já hoje desafiei o Sr. Adjunto, se hoje estamos aqui a inaugurar esta escola e eu já tenho um prazo de validade muito curto em termos de trabalho, desafiei daqui a 2 anos a estarmos na João Afonso a descerrar a placa da qualificação. É uma escola que está a precisar, é uma escola que já temos vindo a falar, esperamos pela Carta Educativa para falar nisso, mas Sr. Presidente, desculpe, mas tinha que fazer este rap publicamente, porque é uma escola que está a precisar. Quanto ao resto, o resto que a gente sabe, vamos falando. Para terminar, se esta escola já era a escola que no Conselho de Aveiro, por norma, tem os melhores resultados escolares no 4º ano, só podem continuar a ser os melhores depois de entrarem nestas instalações. Não são tudo, como dizia a senhora coordenadora, mas as instalações também são muito importantes para atingirmos melhores resultados. Com isto, queria-me, portanto, só uma última palavra, agradecer ao corpo docente, agradecer aos pais. Esta escola e as Barrocas têm uma associação de pais muito viva, todas as semanas me escrevem, todas as semanas me fazem propostas, e isto é importante. E, portanto, também a eles, a Associação de Pais, o meu muito obrigado. Muito obrigado a todos. Seguida, convidava a sua delegada regional, doutora Cristina Oliveira, para também dirigir umas palavras. Então, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, toda a restante variação, o Sr. Adjunto, o Dr. Rogério, cumprimentar também o Sr. Diretor do Agrupamento, a Sra. Coordenadora, o Sr. Presidente da Junta, enfim, todos os convidados, naturalmente, uma palavra especial para a presença de outros diretores de outros agrupamentos e escolas do município de Aveiro, cumprimentar também os pais que estão aqui, os senhores professores. Hoje falou-se que é um dia importante da implantação da República, mas é também o dia do professor. Eu peço de deixar uma salva de palmas para este professor. É um dia especial, até porque nos outros dias é o dia dos alunos, e também um grande beijinho para todos os meninos e as meninas que estão aqui, certamente muito felizes com esta escola nova. Há duas semanas que estão aqui, portanto já conhecem os cantos à casa. E eu gostava de saber se gostam da vossa escola nova. Sim! Parece-me que basta este sim para que o Sr. Presidente fique orgulhoso do seu investimento. É verdade, e já aqui foi dito, investir em equipamentos com esta qualidade é importante, mas não é tudo. Naturalmente que hoje todos aqui se encontram muito mais felizes, não só as pessoas, os alunos, também os funcionários que trabalham nesta escola, e certamente que é muito mais agradável trabalhar num espaço como este do que trabalhar num outro espaço. Hoje é de facto um dia muito importante, e talvez estes meninos não saibam, mas hoje comemora-se 5 de Outubro, é o dia da implantação da República. E na Primeira República a taxa de analfabetismo era muito elevada. Os meninos não iam à escola como hoje vêm, todos à escola, porque não era obrigatório. E portanto é uma data também muito importante. As reformas na educação da Primeira República foram determinantes, e ainda hoje somos herdeiros dessas grandes mudanças, e ainda bem que hoje foi o dia escolhido para inaugurar a vossa escola. Gostava também de, enfim, de dar uma palavrinha a todos os pais que hoje estão aqui, que acompanham diariamente os seus filhos à escola e que de facto são uma parte importante do trabalho com o Sr. Diretor, com a coordenadora da escola e com os professores. Acompanhem os vossos filhos, venham à escola falar com os professores, apoiem os vossos professores, porque eles também precisam muito do apoio dos pais em casa. Sem vocês, o trabalho dos vossos professores, e eu digo vossos porque os pais também sentem um bocadinho os professores como seus. Apoiem-nos, porque desse trabalho conjunto, certamente que nascerá o sucesso dos vossos filhos, que é isso que nós queremos. O município de Aveiro ainda tem um grande trabalho pela frente ao nível da educação, e o Sr. Presidente bem o sabe, mas estou certa que com a sua determinação, com a importância que o município de Aveiro coloca na educação, para mim é preponderante e é determinante para que as coisas se façam. Naturalmente, com o apoio de todos aqueles que se encontram hoje à frente da gestão dos órgãos, são determinantes não só os diretores, como os presidentes dos conselhos gerais, dos conselhos de administração, no caso dos privados, todos em conjunto, com a boa colaboração dos parceiros, dos autarcas, dos pais. Certamente que Aveiro será bem diferente. Pronto, daqui a 2 anos, o senhor diretor gostava que fosse daqui a 2 anos. Se assim for daqui a 2 anos, se já houver diferenças, com certeza que todo o município será bem contemplado, estou certa. Da parte do Ministério da Educação, acompanharemos como temos feito, procuraremos colaborar no âmbito das nossas competências, sempre para isso for chamado, e o Sr. Presidente e o município de Aveiro, bem como todos os nossos parceiros, sabem que nós dizemos sempre presente quando somos chamados. Obviamente dentro do limite das nossas possibilidades, mas tenho a certeza que Aveiro fará o seu caminho para bem das vossas crianças, das nossas crianças, que queremos que tenham sucesso escolar, queremos que este projeto desta escola seja um projeto de sucesso, que já o é, mas tem que se manter. E sobretudo, que sejam muito felizes, porque nós precisamos de gente feliz em Portugal. Muito obrigada a todos pela vossa atenção e sejam todos também muito felizes. Obrigada. Para encerrar este primeiro momento, que é aquele que é mais pesado aqui para as nossas crianças, mas estamos quase a terminar, eu pedi então ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Engenheiro Ribó Esteves, que dissesse umas palavras. Bem, ó Walter, podeis sentar-vos todos, vamos aqui conversar meia hora. Olha, eu em primeiro lugar queria dizer-vos a vocês três coisas, ok? Três coisas. Primeiro, toca a campainha. Olha, a primeira coisa era agradecer à turma toda, incluindo os colegas que o ano passado estavam no quarto ano e que já não estão aqui connosco, foram para outra escola. A maior parte deles... Está aqui a malta? Boa, para aqui para o pé de mim. Malta do quarto ano, para aqui para o pé de mim. Bora, aqui. Bora para aqui. Malta do quinto, aqui para o pé de mim. Sentar aqui. Aqui. Bora. Ok. Nós tínhamos convidado a nossa malta do quarto ano. Eu ainda não sabia que vocês estavam cá. Foi obrigado por vocês terem vindo. Agora a malta do quinto ano, né? Malta muito antiga. E porquê? Porque há dias a conversar, há uns meses a conversar quando nos encontramos, e eles me perguntavam, quando é que a nossa escola nova está pronta? E eu disse, pá, vai estar pronta em setembro. Ai, mas em setembro já estamos numa outra escola. Isso ainda bem que vocês estão noutra escola, é sinal que estudaram, que mereceram passar e que vão para uma outra escola que não tem, que a nossa nova não tem o quinto ano. Mas fizemos questão em convidar-vos, ok? Para quê? Para vos agradecer muito vocês terem estado naquela outra escola provisória, que foi o melhor que se arranjou, lá nos contentores, na João Afonso, mas agradecer-vos o espírito com que vocês continuaram a ser bons estudantes, dedicados, ajudaram a tomar conta das professoras, que é uma tarefa muito difícil e muito importante, e, em primeiro lugar, eu quero deixar isso à malta toda, tirando os calores do primeiro ano, à malta toda, deixar um grande beijinho de obrigado por vocês terem feito isso tão bem e foi impecável. Precisámos muito dessa vossa ajuda. Um, dois, pedir-vos para vocês fazerem todos os dias, quando vêm cá à escola, aquelas duas coisas que são muito importantes. Para quê? Para nós ficarmos contentes por termos feito esta obra. E quais são as duas coisas? Trabalhar bem, naquela altura que é preciso estar a trabalhar, com atenção ao que a pessoa está a dizer, atenção à tarefa que estamos a cumprir, ok? Trazer os trabalhos que se levam para casa prontinhos, tudo feitinho, e fazermos bem o nosso trabalho. E, na hora da brincadeira, fazer bem a nossa brincadeira. Brincar a sério. Com os colegas, com os amigos, brincar a sério. Ok? Este era o segundo acordo. Trabalharem bem e brincarem bem, cada um na sua hora. Não trabalhem na hora da brincadeira, nem brinquem na hora do trabalho. Combinado? Uma coisa assim... organizada, simples, ok? Terceiro pedido que eu vos queria fazer, agora nesta escola nova. Há uma malta que está na vossa vida e que está na nossa vida, que é muito importante. É uma malta que não tem uma vida fácil. É uma malta que tem que tomar conta de nós, tem que nos cuidar e, mesmo quando não estão ao pé de nós, estão sempre a tomar conta de nós, estão sempre a trabalhar para que a nossa vida seja boa, para que não nos falte nada e para que nós possamos ser boa gente. Ok? É preciso sempre cuidar bem do nosso papá, da nossa mamã, ok? E agradecer-lhes aquilo que eles vos ajudam, ok? Dar sempre um beijinho ao papá e à mamã no início do dia, no fim do dia. Dar aquele obrigadinho por eles vos ajudarem, ok? A crescerem e a serem gente boa. Este era o terceiro pedido que eu vos fazia. Está bem? Ok? Olha, uma palavra mais para a malta mais velha, mas para a malta nova também. Esta é uma obra que nos deu muito prazer. Primeiro porque somos herdeiros de tudo aquilo que recebemos no dia 23 de outubro de 2013, quando tomámos posse. E como bons herdeiros, sempre recebemos a herança completa naquilo que ela tem de bom, e foi bastante, e naquilo que ela tinha de mau, e foi bastante também. E esta escola tinha das duas coisas, porque às vezes as heranças têm disto. Tinha a coisa boa, de alguém que teve uma ideia boa, de ampliar a escola, de a cuidar, de dar mais qualidade, mas com tantas ideias boas, feita com os pés, com tudo quanto é a geneira posta nessa ideia. Então estava tudo errado. Estava o projeto errado, estava o financiamento errado, estava a relação com o empreiteiro errado, estava tudo errado. Eu julgo que não teremos muito mais processos em que num só caso existisse tanta asneirada concentrada. E foi preciso um grande trabalho e 2 anos para resolvermos tudo, para pôrmos tudo em ordem, para que a escola tenha uma cantina com dignidade e qualidade, tenha estes corredores fechados que eram todos abertos, etc, etc, etc, etc. Só para vocês terem 2 números, para não vos cansar com números. Esta obra foi entregue ao nosso empreiteiro por 1 milhão e 250 mil euros. E ela vai-nos acabar a custar 1 milhão 750 mil euros. Corrigir as asneiras todas custou só 500 mil de euros. Com um problema. É que enquanto para 1,5 milhões aquela malta da União Europeia dá-nos 85% do fundo perdido, temos essa ajuda. Muito agradecemos também à nossa Europa que nos ajuda a fazer estas coisas. Aos outros 500 mil que fizemos, que tínhamos que fazer para corrigir as asneiras, aí somos só nós. Da nossa receita não há ajuda de fundos comunitários para estes erros, para corrigir estes erros. É a nossa receita sozinha que tem que fazer isto. Isto para dar a nota de agradecimento aos nossos concidadãos que estão todos a ser parte da solução do grande problema que ainda temos em mãos, mas que, com certeza absoluta, que na Escola da Vera Cruz, como em tantas outras operações, vamos dia a dia conseguindo resolver os problemas e dando esse passo para que a nossa Câmara tenha mais qualidade e ajude o município a crescer mais e a crescer melhor. E eu quero deixar uma palavra muito especial de agradecimento à nossa equipa técnica toda da Câmara, que souberam adaptar-se, e não é fácil passarem como bons técnicos e profissionais que foram empenhados, saberem estar enquadrados na má gestão e adaptarem-se rapidamente à boa gestão. São os mesmos técnicos que foram competentes para termos aqui uma escola com elevada qualidade, mas ter uma palavra muito especial ao meu chefe de gabinete, ao Guilherme Carlos, que foi o líder da equipa técnica toda, para que todas as operações estivessem concretizadas e nós pudéssemos estar aqui há 2 semanas a trabalhar. E queria ter uma palavra muito especial de agradecimento ao nosso empreiteiro, à Sol Sétima, aqui representada pelo seu grande chefe, dono, alma, motor, etc., porque foi gente daquela que nós precisamos na nossa vida, no nosso município, no nosso país. Gente que soube sofrer, ter resistência e depois soube acreditar nos acordos que fizemos e sermos honrados. Assumimos um compromisso, nós com o nosso empreiteiro connosco, para fazermos a obra, para pagarmos as contas todas direitinhas. E tenho que dar um grande abraço à Sol Sétima, a toda a equipa da Sol Sétima, pela excelência. Foram excelentes como empreiteiros, mas mais do que isso, muito mais importante do que isso, excelentes como gente. E nós hoje, para trabalhar, precisamos de gente boa, gente que saiba assumir compromissos e executar esses mesmos compromissos. E, obviamente, que a última palavra de agradecimento é para toda a gente da comunidade educativa, o nosso agrupamento, as nossas profissionais auxiliares, corpo docente, os pais, toda a malta que soube viver as contrariedades e agora que saibamos todos tirar proveito, rentabilizar socialmente esta capacidade que está entregue a toda a gente, na certeza absoluta que temos esta feita e estamos com muito trabalho para fazermos mais. O professor Carlos, quando falava da João Afonso, como diria o outro, canta de galo, porque ele já sabe que já temos o contrato assinado para iniciarmos o projeto e virmos a fazer a obra. Se vai ser 2 anos ou não, nem me interessa muito. Vai ser o mais rapidamente que formos capazes, fazendo bem, porque não vamos fazer mais as asneiras como esta aqui. A obra, se custar 1 milhão, vai custar 1 milhão. Do princípio ao fim, não vamos andar a fazer as asneiras. E a pressa, às vezes, é má conselheira. Assim como também já temos contrato assinado para qualificarmos a escola secundária da Desgueira, Jamilis Lima, que é também, em termos de, a esse nível, a nossa maior necessidade, assim como também já temos assinado na nossa mão para tratar aquela que hoje é a pior escola do nosso município todo, que é a escola de São Bernardo, que é uma escola que é uma vergonha, há muitos anos já é uma vergonha, que é uma escola de contentores, um bocado pior, muito pior que aquela onde vocês estavam, e que nós agora temos que resolver, é a nossa primeira prioridade, porque não podemos aceitar cerca de 200 crianças estejam quase há 6 anos a trabalhar num sítio inenarrável e inaceitável. E para nós, a educação é mesmo a prioridade. E nada se fará à frente dela e ela estará sempre na prioridade dos nossos investimentos, sabendo que há muito mais. Os municípios nossos vizinhos fizeram quase tudo. Nós decidimos andar a estourar dinheiro, a fazer disparates, a fazer estádios, a gastar mal gasto, etc. E isso acabou. Agora não se gasta dinheiro mal gasto. Lutamos para conseguir os financiamentos da tal União Europeia que nos ajuda e vamos ter sempre na educação a nossa absoluta prioridade e recuperarmos o mais rápido possível o enorme atraso que temos em relação ao país e em relação aos nossos municípios. Portanto, fica este compromisso com a nossa turma toda, com a nossa gente, de nos estimularmos também com esta festa de hoje e esta inauguração de hoje, na certeza absoluta que vamos seguir juntos a fazer muito mais e a fazer muito melhor pela nossa querida Terra. Muito obrigado a todos.